No curso, o professor passa todas as informações pertinentes ao equipamento. Quais são essas informações? Onde comprar peças, acessórios, miscelâneas, onde estão os distribuidores, os revendedores, os fabricantes, os atravessadores, enfim, tudo, lojas, entre outras coisas, da tua região e do planeta Terra. Por que do planeta Terra? Porque são equipamentos importados, né? É Alemanha, é Estados Unidos, é Japão, China, que está com um produto muito bom. Eles têm produtos maravilhosos, né? Mais uns 2, 3 anos aí, vão bater de frente com os alemães e os americanos. Aliás, já estão batendo, né? Indiretamente, mas já estão. Então, todas essas informações eu repasso aos alunos. Toda sexta-feira, ou seja, todo final de semana, eu encaminho o XLS, que é uma planilha no Excel, com todas essas informações atualizadas. Também ensino e passo os links de onde a pessoa física e ou jurídica possa se cadastrar. Ah, professor, eu quero ser um distribuidor, eu quero ser uma assistência técnica. Não importa, te passo todas as informações para você ser uma assistência, ser um representante, ser uma revenda, ok? Quanto a isso, a assessoria também já é definida na sua completidade, né? Ela é completa, sem nenhum resquício. A partir do momento que você senta numa bancada e à sua frente um equipamento, você vai ser dominador de todas as informações, de todas as técnicas, sem nenhum problema ou sem nenhuma dúvida.